ligado, né? É o malvadão. Sabe que nós é malvado, que te pega e te soca. Te chamo logo pra treta, senta que sua gostosa. Sabe que nós é malvado. Te chamo logo pra treta, senta que sua gostosa. Ela quer sentar no colo do pai sobre cu. Quer sentar no colo do pai sobre cu. É malvadão, mas é malvadão mesmo. Mas é malvadão mesmo. Mas é malvadão mesmo. Mas é malvadão mesmo. Já chegou na treta pedindo soca. Soca, soca, soca, soca, soca. Naquela santa não te pega de 4 metros. Já chegou na treta pedindo soca. Soca, soca, soca, soca, soca. Naquela santa não te pega de 4 metros. Tá ligado, né? Sabe que nós é malvado, que te pega e te soca. Te chamo logo pra treta, senta que sua gostosa. Sabe que nós é malvado. Te chamo logo pra treta, senta que sua gostosa. Ela quer sentar no colo do pai sobre cu. Pai é malvado. Quer sentar no colo do pai sobre cu. Pai é malvado. Mas é malvadão mesmo. Mas é malvadão mesmo. Mas é malvadão mesmo. Mas é malvadão mesmo. Já chegou na treta pedindo soca. Soca, soca, soca, soca, soca. Naquela santa não te pega de 4 metros. Já chegou na treta pedindo soca. Soca, soca, soca, soca, soca. Naquela santa não te pega de 4 metros. André Cedez, o moral de Bicoara.